che non che. Congela marcante das algemas, desprotegido, sem alibi, sem tema, cheio dos problemas, a vida vira lema, que ensina ao seu próprio dono o velho dilema. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé, sempre pelo justo, dinheiro não é tudo, na família onde nasci, educação era futuro. Eu sou o monstro que seu desprezo alimentou, e o que sobrou foi o ferro na mente do doutor. Eu tô que tô desse modelo, ninguém me segura, aqui é fuga, coração pertencente às ruas, é das alturas que vivo o que acontece, faça uma prece pra não trombar no sobe e desce, pedir proteção pro meu bom Jesus, me tirar da escuridão, me indicar a luz. Não se mete, se inverte, paga advogado, pra ganhar é a tua grana num cartão clonado. Cavalo branco, Red Label, Red Bull, pode sorrir que você já está no zoom da digital, que sempre segue os seus passos, tipo marca passo, não sai do seu encalço. Já era, o pesadelo só começa quando acorda. Nas cordas bamba da vida você se joga, machucado por dentro, ensanguentado por palavras, traições, você já tá ligado. O que adianta por aqui? Muito dinheiro, comprar mansão, os Toyota descansar o dedo. Familiar pra mim, estranho pra você, tem que render, sequestrar e pagar pra ver, pra garantir alguns meses de glória. Vestir TNG, HB e as melhores joias. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Gastar no Mastercard, Credica, home teacher, muita munição, pistola, uns rifle, tipo Al Capone, sem dar mole pros homens, uma fúria interminável que se consome. Apavorar, falou com o cara certo. Vamos vender, vamos passar, quer quantos metros de adrenalina, saúde, rap, comida, injeção letal de autoestima. Em volta da fogueira os nomes foi posto na lista do X9 traidor que entregou nós pra perícia. Eu tô em cena, e quando eu tô em cena, fudeu. Ninguém responde por meus atos a não ser eu. Tranquilamente eu desço a quebrada, o cheiro da periferia muito me agrada. Mesmo sem as dragas, as balas que mata, sem Judas traiçoeiro, eu viro a taça, bota a banda, larga aí. Sem cateação, tela os homens se vem lá, sem dramatização. Meu submundo, meu refúgio, meu esconderijo, minha esquina, meu barraco, meu abrigo. É mais real que barão não indo pra cadeia, mais original que o rap na veia. É, sempre na ceia eu ficava imaginando os trenó, os brinquedos, os panos. Viajo pra caralho e nessas horas me recordo, sem ganhar nada, nem humilde colo, mal agradecido, jamais ambicioso. Queria o mundo, a terra, o globo, mas aonde eu parei? Desde o mês de agosto pra sair daqui, só falta 38 anos de cadeia, baixa pra firma, louco. E eu que tinha acabado de fazer 18. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer carro, grana e mulher, de proceder lado a lado, fé a fé. Quem não quer. Quem não quer? Quem não quer?